Fecheiro 54, página 482. Amy Elliott Dunn, A Noite do Regresso. Ele vira-se. E quando me vê ali especada, parece assustado. Isso é útil, porque não vou deixá-lo ir-se embora. Ele pode pensar que estava a mentir quando disse todas aquelas coisas bonitas para me atrair para casa. Mas eu sei que não. Sei que Nick é incapaz de mentir assim. Sei que, ao mesmo tempo que recitava aquelas palavras, percebeu a verdade. Ping. Porque é impossível estar tão apaixonado quanto nós estivemos e não deixar que isso invada a nossa medula. Um amor como o nosso pode entrar em remissão, mas está sempre à espera de voltar, como o cancro mais doce do mundo. Não acreditam? Então, que tal isto? Ele mentiu. Não sentia nada do que disse. Bem, então que se lixe. Fez um ótimo trabalho, porque é exatamente assim que eu o quero. Quero o homem que ele estava a fingir ser. As mulheres adoram-no. Eu adoro-o. É esse o homem que quero para marido. É esse o homem que pedi. É esse o homem que mereço. Portanto, ele pode optar por me amar verdadeiramente, como fez em tempos, ou então terei de pô-lo na ordem e fazer com que seja o homem com quem me casei. Estou farta de ter de lidar com as suas tretas. Se é simpático, digo. Parece uma criança furiosa, cerra os punhos. Não, Amy. Eu posso dar cabo de ti, Nick. Já deste, Amy. Vejo a raiva a apossar-se dele, um calafrio. Mas por que diabo hás de querer estar comigo? Sou enfadonho, mediano, pouco interessante, pouco inspirador, não estou à tua altura. Passaste estes últimos anos a dizer-me isto. Só porque deixaste de tentar, digo. Eras tão perfeito comigo, éramos tão perfeitos quando começámos. E depois deixaste de tentar. Porquê? Deixei de te amar. Porquê? Porque tu deixaste de me amar. Nós somos uma tira de Möbius, doentia e tóxica como o diabo, Amy. Não éramos nós quando nos apaixonámos. E quando passámos a ser nós, surpresa, éramos veneno. Completámo-nos um ao outro da forma mais sórdida e desagradável possível. Na realidade, tu não me amas, Amy. Nem sequer gostas de mim. Divorcia-te de mim. Divorcia-te de mim e vamos tentar ser felizes. Eu não me vou divorciar de ti, Nick. Não vou. E juro-te, se tentares ir embora, vou dedicar a minha vida a fazer com que a tua seja o mais horrível possível. E tu sabes que posso torná-la horrível. Ele começa a andar de um lado para o outro, como um urso enjaulado. Pensa nisso, Amy, em como somos maus um para o outro. Os dois seres humanos mais carentes do mundo, presos um ao outro. Se não te divorciares de mim, divorcio-me de ti. A sério? Eu divorcio-me de ti, mas tu devias divorciar-te de mim. Porque eu sei aquilo em que já estás a pensar, Amy. Estás a pensar que não dará uma boa história. É incrível, Amy mata finalmente o seu captor de mente e violador e volta à casa para um divórcio enfadonho. Estás a pensar que não tem nada triunfante. Não tem nada triunfante. Mas vê as coisas desta forma. A tua história não é a história de um testemunho de sobrevivência lamechas, de um telefilme por volta de 1992. Tu és uma mulher forte, dinâmica e independente, Amy. Mataste o teu raptor, depois continuaste a limpar a casa, livraste do traidor idiota do teu marido. As mulheres iam dar-te vivas. Tu não és uma menina assustada, és uma durona, uma mulher que não faz prisioneiros. Pensa nisso. Sabes que tenho razão. A era do perdão acabou. É passado. Pensa em todas as mulheres, as esposas dos políticos, as atrizes, em todas as mulheres do público que têm sido traídas. Hoje em dia, elas não ficam com o traidor. O lema já não é fica ao lado do teu homem, mas sim divorcia-te desse filho da mãe. Sinto uma onda de ódio em relação a ele. em relação ao facto de ele continuar a tentar libertar-se do nosso casamento, embora eu lhe tenha dito por 3 vezes que não pode. Ele pensa que ainda tem poder. E se eu não me divorciar de ti, tu divorcias-te de mim? Pergunto. Não quero estar casado com uma mulher como tu. Quero estar casado com uma pessoa normal. Olha que merda. Estou a ver? Queres voltar a ser aquele falhado, inútil e frouxo? Queres simplesmente ir embora? Não, tu não vais conseguir ser o americano comum e desinteressante, de classe média, com a rapariga desinteressante que mora na vizinhança. Tu já tentaste. Lembras-te, querido? Mesmo que quisesses, não podias fazer isso agora. Ficarás conhecido como mulherengo idiota, que abandonou a mulher raptada e violada. Achas que alguma mulher, como deve ser, te vai tocar? Só vais conseguir psicopatas? Cabras psicopatas e loucas? Está a apontar para mim, golpeando o ar com o dedo. Não me chames isso. Cabra psicopata? Seria tão fácil ver-se livre de mim daquela maneira. Ele ia adorar se conseguisse mandar-me embora de uma forma tão simples. Tudo o que faço, faço por uma razão, Nick. Digo, tudo o que faço requer planeamento, precisão, disciplina. Tu és uma cabra psicopata, mesquinha, egoísta, manipuladora e disciplinada. E tu és um homem, replico. És um homem mediano, preguiçoso, enfadonho e cobarde, que receia as mulheres. Sem mim terias continuado a ser assim até à exaustão. Mas eu transformei-te noutra coisa. Comigo foste o melhor homem que alguma vez foste. E tu sabes disso. A única ocasião da tua vida em que gostaste de ti foi quando fingiste ser alguém de quem eu podia gostar. Sem mim? És apenas o teu pai. Não digas isso, Amy, exclama ele cerrando os punhos. Pensas que ele não foi magoado por uma mulher, tal como tu? Digo isto na minha voz mais condescendente, como se estivesse a falar com um cachorrinho. Pensas que ele não achava que merecia melhor do que tinha, tal como tu? Pensas mesmo que a tua mãe foi a sua primeira opção? Porquê que achas que ele vos odiava tanto? Ele avança na minha direção. Cala a boca, Amy. Pensa, Nick. Tu sabes que eu tenho razão. Mesmo que encontrasses uma rapariga como deve ser, pensarias em mim todos os dias. Diz lá que não. Não. Diz lá. Quanto tempo levaste a esquecer a competente Andy assim que pensaste que eu te amava outra vez? Digo na minha voz de pobre queridinha. Até faço beicinho. Um bilhete de amor. Querido, bastou um bilhete de amor? Dois? Dois bilhetes em que eu jurava que te amava e que te queria de volta. E que achava que tu eras o máximo, no fim de contas. Foi quanto bastou? És espirituoso, és caloroso, és brilhante. És tão patético. Pensas que alguma vez podes voltar a ser um homem normal? Se encontrares uma boa rapariga, vais continuar a pensar em mim e vais sentir-te completamente insatisfeito, encurralado na tua vida enfadonha e normal, com a tua mulher comum e os teus 2 filhos medianos. Vais pensar em mim, depois vais olhar para a tua mulher e pensas, cabra estúpida. Cala a boca, Amy. Estou a falar a sério. Tal como o teu pai. No final somos todos umas cabras, não é, Nick? Cabra estúpida, cabra psicopata. Ele agarra-me pelo braço e abana-me com força. Eu sou a cabra que faz de ti um homem melhor, Nick. Ele para de falar nessa altura. Está a usar toda a sua energia para manter as mãos junto ao corpo. Os seus olhos estão molhados de lágrimas. Está a tremer. Eu sou a cabra que faz de ti um homem. Depois... as suas mãos estão no meu pescoço. Página 487. Nick Dunn, a noite do regresso. A sua pulsação estava finalmente a latejar por baixo dos meus dedos, da forma como eu imaginara. Apertei com mais força e levei-a ao chão. Ela fazia barulhos semelhantes a cacarejos molhados e arranhava-me os pulsos. Estivemos ambos ajoelhados numa oração frente a frente durante 10 segundos. Sua maldita cabra maluca! Uma lágrima rolou-me do queixo para o chão. Sua cabra maluca, assassina, controladora e perversa! Os olhos azuis e brilhantes de Amy estavam fitos nos meus, sem pestanejar. E depois um pensamento estranhíssimo veio em estado de embriaguez da parte de trás do meu cérebro até à frente e cegou-me. Se eu matar Amy, quem serei eu? Vi uma luz branca. Larguei a minha mulher como se fosse ferro em brasa. Ela sentou-se sem forças no chão, arquejou, tossiu. Quando a respiração voltou, foi num raspar entrecortado com um guincho estranho, quase erótico no final. Quem serei eu, nesse caso? A pergunta não era recriminatória. Não era como se a resposta fosse a fórmula piedosa. Nesse caso, serás um assassino, Nick. Serás tão mau como Amy. Serás aquilo que toda a gente pensou que eras? Não. A pergunta era assustadoramente emotiva e literal. Quem seria eu, sem uma Amy a quem reagir? Porque ela tinha razão. Enquanto homem, tinha estado no meu melhor quando a amava. E no meu segundo melhor quando a odiava. Só conhecia Amy há 7 anos, mas não podia retomar a minha vida sem ela. Porque ela tinha razão. Eu não podia voltar para uma vida mediana. Eu soubera disso antes dela ter dito uma palavra. Já me tinha imaginado com uma mulher comum, uma rapariga normal e meiga da vizinhança, e já tinha imaginado contar a essa mulher comum a história de Amy, os extremos a que ela fora para me castigar e para voltar para mim. Já tinha imaginado essa rapariga meiga e medíocre a dizer algo desinteressante como "Oh, não! Oh, meu Deus!" E já sabia que parte de mim estaria a olhar para ela e a pensar: tu nunca terias assassinado por minha causa. Tu nunca me terias incriminado. Tu nem sequer saberias como começar a fazer aquilo que Amy fez. Possivelmente nunca te importarias assim tanto. O menino da mamã, mimado, que havia em mim, não seria capaz de encontrar paz com essa mulher normal. E em breve ela não seria apenas normal. Estaria abaixo dos padrões requeridos. E nessa altura a voz do meu pai, cabra estúpida, elevar-se-ia e assumiria o controlo. Amy tinha toda a razão. Portanto, talvez não houvesse um final feliz para mim. Amy era tóxica. E contudo, eu não era capaz de imaginar um mundo inteiramente sem ela. Quem seria eu com Amy desaparecida? Já não havia opções que me interessassem. Mas ela tinha de ser posta na ordem. Amy na prisão. Esse era um final feliz para ela. Enfiada numa caixa, onde não podia impor-me a sua presença, mas onde eu podia visitá-la de vez em quando. Ou pelo menos imaginá-la. Uma pulsação. A minha pulsação deixada por aí algures. Tinha de ser eu a pô-la lá. Era da minha responsabilidade. Tal como Amy criou os louros por me ter tornado melhor, eu tinha de arcar com a culpa de ter feito desabrochar a loucura em Amy. Havia 1 milhão de homens que teriam amado, honrado e obedecido a Amy e que se teriam considerado felizes por isso. Homens a sério, confiantes e seguros, que não a teriam obrigado a fingir ser algo diferente da pessoa perfeita. Rígida, exigente, brilhante, criativa, fascinante, gananciosa e megalómana que ela era. Homens capazes de sentir uma paixão desmedida pela esposa. Homens capazes de manter a sua sanidade mental. A história de Amy podia ter seguido 1 milhão de caminhos diferentes, mas ela conheceu-me e aconteceram coisas más. Portanto, cabia-me a mim detê-la. não matá-la, mas detê-la, pô-la numa das suas caixas. Página 490. Amy Elliott Dunn, 5 dias depois do regresso. Tenho agora a certeza de que preciso de ser mais cuidadosa em relação a Nick. Não é tão submisso como costumava ser. Há nele algo de elétrico, o interruptor que se ligou. Gosto disso. Mas tenho de tomar precauções. Preciso de mais uma precaução espetacular. Esta precaução vai levar algum tempo a preparar. Mas o planeamento já não é novidade. Entretanto, podemos trabalhar na nossa reconstrução. Começar pela fachada. Teremos um casamento feliz, custe o que custar. Vais ter de tentar voltar a amar-me, disse-lhe eu, na manhã a seguir a ele quase me ter morto. Acontece que era o 35º aniversário de Nick, mas ele não falou nisso. O meu marido já estava farto dos meus presentes. Eu perdoo-te por ontem à noite, anunciei. Estávamos ambos debaixo de muita tensão. Mas agora vais ter de tentar novamente. Eu sei. As coisas vão ter de ser diferentes, disse eu. Eu sei, replicou. Na realidade, ele não sabe, mas irá saber. Os meus pais têm-nos visitado todos os dias. Rand, Mary Beth e Nick cumulam-me de atenções, almofadas. Toda a gente me quer oferecer almofadas. Estamos todos a ser vítimas de uma psicose em massa, ao pensar que a violação e o aborto me deixaram dorida e frágil para todo sempre. Tenho um problema crónico de ossos de pardal. Tenho de me segurar com suavidade na palma da mão, caso contrário parte-me. Por isso, ponho os pés em cima da otomana infame e ando delicadamente sobre o chão da cozinha, onde sangrei. Temos de tomar bem conta de mim. Contudo, sinto uma tensão curiosa ao ver Nick com outra pessoa que não eu. Parece estar sempre prestes a dizer alguma coisa, como se os seus pulmões estivessem a rebentar de palavras acerca de mim, de palavras duras. Tenho consciência de que preciso de Nick. Na verdade, preciso que ele corrobore a minha história, que pare com as suas acusações e desmentidos e admita que foi ele. Os cartões de crédito, os artigos no barracão da lenha, o aumento do valor do seguro. Caso contrário, carregarei eternamente esta nuvem de incerteza. Tenho apenas umas quantas pontas soltas. E essas pontas soltas são pessoas. A polícia e o FBI andam a vasculhar a minha história. Sei que Bonney adoraria prender-me. Mas como trabalharam tão mal antes, fizeram figura de idiotas, não podem tocar-me, a menos que tenham provas. E não têm provas. Têm Nick, que jura que não fez as coisas que eu juro que ele fez. E isso não é grande coisa. Mas é mais do que eu gostaria. Até me preparei para o caso dos meus amigos dos Montes, Ozark, Jeff e Greta aparecerem à procura de aclamação ou dinheiro. Já contei à polícia que Desi não foi diretamente para casa, que me manteve vendada e amordaçada durante vários dias, penso que foram vários dias, num quarto qualquer, talvez no quarto de um motel, talvez num apartamento, não tenho a certeza, é tudo tão confuso. Eu estava tão assustada, mais a mais com os comprimidos para dormir. Se Jeff e Greta mostrarem os seus rostos angulosos e desprezíveis por aqui e convencerem de alguma forma a polícia a enviar uma equipa de técnicos ao Hideaway e esta encontrar uma impressão digital a um cabelo dos meus, isso resolverá de forma simples parte do enigma. O resto são eles a contar mentiras. Portanto, Nick é, na realidade, o único problema. E em breve conseguirei voltar a pô-lo do meu lado. Fui inteligente. Não deixei mais nenhuma prova. A polícia pode não acreditar totalmente em mim, mas não fará nada. Sei disso pelo tom petulante da voz de Bonney. Viverá num exaspero permanente a partir de agora. E quanto mais aborrecida ficar, mais as pessoas irão ignorá-la. Ela já tem a cadência moralista e o revirar de olhos de uma maluca com a mania da conspiração. Mais valia enrolar a cabeça em folha de alumínio. Sim, a investigação está a abrandar. Mas para a incrível Amy, é exatamente o oposto. O editor dos meus pais fez um pedido envergonhado de outro livro da incrível Amy e eles anuíram em troca de uma soma maravilhosamente avultada. Mais uma vez, estão a apoderar-se da minha psique para ganharem dinheiro. Deixaram Cartago esta manhã. Dizem que é importante eu e Nick estarmos algum tempo sozinhos para sarar as feridas. Mas eu sei a verdade. Querem voltar ao trabalho. Dizem-me que estão a tentar encontrar o tom certo. Um tom que diz: a nossa filha foi raptada e repetidamente violada por um monstro que teve de apunhalar no pescoço. Mas nós não estamos de maneira nenhuma a aproveitar-nos disso para ganhar dinheiro. Não me importo com a reconstrução do seu patético império, porque todos os dias recebo convites para contar a minha história. A minha história. Minha, minha, minha. Só preciso de escolher a melhor proposta e começar a escrever. Só preciso de conseguir pôr Nick em sintonia para que ambos cheguemos a acordo em relação a como será o final desta história. Feliz. Sei que Nick ainda não está apaixonado por mim, mas vai estar. Tenho fé nisso. Finge até conseguires. Não há uma expressão assim? Por agora ele age como o velho Nick e eu como a velha Amy. Como quando éramos felizes, quando não nos conhecíamos tão bem como agora. Ontem estava de pé no alpendre das traseiras, a ver o sol nascer sobre o rio, numa manhã de agosto estranhamente fresca. E quando me virei, Nick estava a observar-me, da janela da cozinha. E levantou uma caneca de café com a pergunta: queres uma chávena? Fiz um sim com a cabeça. E pouco depois ele estava ao meu lado, com o ar a cheirar a relva, e estávamos a tomar café juntos e a ver a água, e parecia tudo normal. E soube bem. Ele ainda não dorme comigo. Dorme no quarto de hóspedes, lá embaixo, com a porta trancada. Mas um dia hei de fazê-lo ceder. Hei de apanhá-lo desprevenido e ele há de perder a energia para a batalha noturna e enfiar-se na cama comigo. A meio da noite, hei de virar-me de frente para ele e encostar-me ao seu corpo. Hei de agarrar-me a ele como uma trepadeira enrolada, até ter invadido todos os seus recantos e tê-lo feito meu.